Agora, pela Flores FM, o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smiderle. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. É uma satisfação abrirmos o programa Renascer nesse sábado, também aqui, sempre dizemos, né, a alegria de estar aqui com todos os ouvintes da Flores FM, para que possamos, então, através do enunciado do nosso programa, o conhecimento, a verdade, a luz para nossas mentes, o nosso coração, dentro das nossas condições de interpretação, dentro das nossas condições de compreensão, que também somos seres limitados e, portanto, devemos, né, nos colocar na nossa situação e não nos pormos em situação de donos da verdade, né? Porque isto seria um erro de qualquer um de nós, seres humanos, que ainda estamos em evolução, né? Não importa o cargo que usemos, nem a hierarquia social ou religiosa que ocupemos, né? Então, assim vamos aprendendo, por isso ficam abertos os microfones da Flores FM a todos aqueles que querem ligar para o programa Renascer, sugerir, colocar a sua opinião, não precisa se identificar, basta que seja um interesse sério, né? Pode ligar aqui para o 32928464, sinta-se à vontade para que a gente então possa crescer em conhecimento e aprendizado juntos e assim alcançarmos novos degraus na nossa evolução espiritual. Boa tarde a todos. Realmente é sempre com alegria que a gente aqui se encontra para que juntos possamos realmente, pela luz do Evangelho, pelas oportunidades que a gente está tendo, de crescermos, de fortalecermos o nosso entendimento como forma de termos uma atitude madura, como forma de termos consciência do que vem a ser a nossa vida, dos compromissos que cada um de nós tem, dos relacionamentos que a cada um de nós está envolvido, e que nesse digladiar, digamos assim, de forças, de energias, sejamos nós senhores conduzindo a nossa vida. E é exatamente nesse preceito que é a alegria que nos move, é de nós realmente conduzirmos de uma forma evangélica, de uma forma positiva, as oportunidades que cada um de nós tem, que é a nossa vida. E nós, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, caímos hoje no capítulo 11º, que fala sobre a lei do amor. Vejam só, tanto se fala, né, em amar, aliás, sempre dizemos que foi a principal mensagem que Jesus veio trazer, que é a lei do amor, onde nós devemos desenvolver para chegarmos à harmonia e à convivência social, né, e humana, de forma adequada e definitiva, né, como aqueles que querem que o reino de Deus realmente seja instalado, né, nos seus planos divinos. E o Evangelho segundo o Espiritismo trata desse assunto em profundidade e nos coloca coisas assim bem importantes a respeito da compreensão do que significa isso. Então, no item 8 diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Vejam só, então está colocando aqui a questão de nós entendermos o sentimento do amor, né, não como uma coisa por acaso, mas uma coisa construída, né? Então, nós vemos os animais que têm instintos, né, e sublimando, elevando no progresso esse sentimento, nós chegamos aos sentimentos realmente do amor, né? Então, é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, conforme vamos elevando o nosso progresso espiritual, vamos também nos amadurecer em termos de sentimento. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E aí, Ademir? Olhe só isso. Realmente isso vem a refletir essa grande oportunidade que nós temos, né? Onde cada um de nós, com a liberdade que tem, o livre-arbítrio que nos é concedido, de podermos, digamos assim, alçar um degrau, como também podemos estacionar, né? Quando nós falamos que nós estamos na era de Aquários, quando nós falamos que nós estamos no mentalismo, o que acontece? Acontece que, exatamente pelo conhecimento, pela verdade que ilumina a todos, nós vamos criando, como falamos, né, na semana passada, vamos criando dentro de nós elementos mais sutis, onde esses elementos nos dão a certeza, né, de um Deus Pai bom e justo, nos dão a certeza de como funciona a própria vida. E como tal, nós nos tornamos instrumentos. E aí nós passamos a sentir coisas que até então não sentíamos. Que é bem o que ele diz, né? Que esses sentimentos, se eles são refinados, se eles são trabalhados, né, eles vão levar cada um de nós a compreendermos coisas, vermos coisas, ouvirmos coisas, como dizia Jesus, que nós não estávamos preparados para ouvir. E olhem só, vamos repetir aqui, ó. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, se nós vamos analisar qual é o tipo de homem que a gente é hoje, né? Temos ainda instintos? Temos, né? Mas teve épocas, vamos dizer assim, em outras eras, como nós vamos analisar algumas raças humanas, né? Vamos lá pensar nos indígenas, né? Viviam como se fossem animais, só viviam na fase de instintos, né? Hoje, claro, que os índios de hoje também já são bem mais avançados, né? Vamos lá naquelas eras mais atrasadas, né? Aqueles filmes que a gente vê lá de épocas, né? Trabalhando isso, passa-se às sensações. Hoje nós temos muito ainda das sensações, né? A própria sexualidade que nós falamos que é amor, na verdade, são sensações. São fases de sensações, não é o sentimento em si purificado, né? Claro que todo mundo tem um pouco de sentimento, vamos dizer assim, mas muita base é a sensação. Tanto é que, na regra geral da humanidade, não há controle na sexualidade, né? E cada vez mais a gente vê perturbações em geral, porque vivem as sensações. E esses instintos e sensações purificados, aí chegam sim ao amor, que aí consegue a constituição familiar, a constituição das famílias, não de raças consanguínea, mas famílias realmente de irmãos, né? Onde se você vive numa comunidade, todos são teus irmãos, se você vive num planeta, todos são teus irmãos. Então, o avanço disso, e a gente trata cada um de forma igualitária, né? Não bom, esse é meu filho, então tudo para ele, para o outro que é filho do outro, então nada, né? Então isso não faz mais parte de quem vive o verdadeiro sentimento do amor. E até esse sentimento, digamos assim, ele não poderia ser colocado, digamos, de uma forma isolada, né? O amor fora de cada um de nós. O amor, quando vivido, ele é manifestado através de virtudes. Não tem como nós vivermos um amor grandioso como foi o amor de Jesus, né, por cada um de nós. Nós, como ainda estamos na compreensão do próprio amor, para que ele se fortaleça dentro de nós, é imprescindível que a gente exercite, né, a virtude. Um exemplo, Quando nós conhecemos uma pessoa, nós namoramos, nós casamos, aí, né, às vezes essa pessoa gosta de ouvir que a gente diga que a gente ama ela, ou que a gente diz, eu te amo, eu te amo. Muitas vezes nós vamos ver que o verdadeiro amor não é essa atração primária que nos uniu ou que nos colocou junto. O verdadeiro amor será em 30, 40, 50 anos de vivência, onde que por amor nós renunciamos, onde que por amor nós falamos a verdade, onde que por amor nós fizemos ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. E aí sim, de repente, no final de uma jornada, juntos, a gente vai poder dizer, né, eu te amo ou te amei, por quê? Porque nós fizemos isso um pelo outro, porque fiz isso, porque fiz aquilo e fiz o outro. Como a gente diz que a fé sem obras, ela inexiste, o próprio amor, quando é falado aos sete ventos e não existe, digamos assim, atitudes, a atitude, né, ele realmente perde todo o seu valor. Por isso que no mundo como o nosso, nós vamos, a gente vê esses antagonismos, né? O cara matou por amor. Ele não matou por amor, né? Isso aí não é amor. Então, por isso que, às vezes, o amor, como ele é tão difundido e como ele é tão, assim, digamos, usado, né, pelo senso comum, pela mídia e assim por diante, ele é muito incompreendido. Quando que, na realidade, se tu ama, é pelos frutos que se conhecem as árvores. Se tu ama, vamos ver os frutos, né? Vamos ver as atitudes, vamos ver os sentimentos, os comportamentos que tu tem. Porque são exatamente os sentimentos e os comportamentos que tu tem que vão refletir esta chama interior, que diz no texto, né, que seria esse amor maior, né, sublimado. Vamos dar exemplos assim bem claros para a gente entender, né, isso. Não vamos pegar o exemplo de Jesus, porque ele é visto por nós, né, como algo realmente até além do humano. Né? Porque ele veio, fez tudo o que fez, mudou a história de uma humanidade pela humanidade. Não pensou em Maria, sua mãe, e nos irmãos dele. Né? Mas vamos pegar exemplos mais claros e mais recentes. Gandhi tinha sua mulher, seus dois filhos, mas renunciava a mulher e seus dois filhos, no caso, para lutar para todo o seu povo, por uma independência sem guerra, por amor. Exemplos de amor é isto. Né? Chico Xavier, né, viveu uma vida toda de abnegação, poderia ser um dos homens mais ricos do Brasil, de tantos livros, né, publicados e vendidos, né, um dos mais um dos autores assim, mais lidos do mundo, é, claro que pela psicografia e tal, mas viveu uma vida simples, pregando o evangelho, recebendo pessoas, tratando delas, não olhava se ele era daqui do Rio Grande do Sul, se era dos Estados Unidos, não importava como. Estes são exemplos de amor, são exemplos de pessoas que conseguem uma grande parte das suas energias no maior sentimento, né, elevado, que é de amor. Né? Mas eram homens, tinham sua sexualidade, tinham a sua família, vamos dizer assim, poderiam ter optado para viver vidas pequenas como as nossas. Né? Optado, não é optado, né? Nós não conseguiríamos viver uma vida grandiosa como eles. Mas temos esses exemplos, então, um dia nós que vivemos ainda hoje naquele mundinho, né, da família, daquelas coisinhas pequenas, né, vamos chegar a vivenciar esse tipo de sentimento dessas grandes personalidades. Né? Com certeza. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Dos seres, vejam só. Não é... A pessoa é envolvida, né? Ou se envolve com todas as pessoas. Ou seja, o personalismo, ele desaparece. Não existe mais a individualidade. Tu não é mais... eu sou o Ademir, entende? Tu te funde com as coisas, porque tu vê que tu é um pequeno instrumento, tu vê que tu faz parte de um grande todo. Então, tu te funde no todo, mas te anulando. Porque o contrário ao amor é o egoísmo, né? Com certeza. Não é o ódio. Entendeu? Então, que é o próprio medo, a anulação de nós mesmos. Então, a partir do momento em que tu começa a amar, projetar para fora, tu vai te tornando cada vez menor. Então, a tua personalidade, por si só, ela some. Olha o que o Gandhi teve que fazer na época. Na época ele não foi reconhecido. A gente só reconhece ele muito tempo depois, como o próprio Francisco. Quantos não tinham Francisco Cândido Xavier como um... charlatão. É, um charlatão e até um cara assim que não era inteligente, porque ele poderia pegar aquele dinheiro para ele, ter uma vida tranquila e tal, em vez de ficar lá naquela casinha, naquela cama, que nós dormimos em camas melhor do que ele, para te ter uma ideia, entendeu? Vejam só, e olha o que diz aqui, ó. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Vejam só. Então, aquela questão da personalidade, né? É, isto não diminui, não faz as pessoas menores e infelizes saindo da personalidade, do eu, do egoísmo, mas sim amplia-se as possibilidades e vivem os verdadeiros sentimentos de prazer, né? Que é o altruísmo em si, né? Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Ou seja, a vivência do amor verdadeiro, como a gente deu o exemplo dessas pessoas, faz com que a humanidade toda acorra a eles, como acorreram a Jesus, como acorreram a Gandhi, como acorreram a Francisco de Assis, né? Nas suas proporções, né? Jesus atraiu povos inteiros, né? E esses outros mais limitados no seu nível de evolução também, mas com certeza, se comparado a nós, né, passamos vergonha. Mas é assim o sentimento do amor, ou seja, essa chama que acaba envolvendo as pessoas, né, e fazendo com que elas mudem. Porque os indianos, com o tempo lá, né, embora uns que outros começaram até a rebeldia, né, aos ataques, né, através de uma ação de greve de fome de Gandhi, eles entenderam a sua missão e nunca mais atacaram e venceram, né, os ingleses, e se emanciparam o seu país em si, né, que era o objetivo daquele trabalho que Gandhi fazia. Então, esse sentimento faz com que envolva as pessoas. E aí eu pergunto, você envolve quantas pessoas com o seu sentimento do amor? Inclusive, vale a pena nós realmente nos questionarmos, porque às vezes aquele amor falado é uma coisa, agora o amor manifestado, o amor sentido, ele é totalmente diferente. E o interessante, vejam como é fantástica a vida, né? O interessante é que nós estamos colocados sempre no meio de pessoas próximas a nós. Então o que acontece? Por que a gente se abala? Por que a gente, digamos, se odeia? Né? Porque a gente se gosta. Porque a gente, digamos, convive. Então, aí que está realmente um dos segredos, né? Até do próprio Espiritismo, porque quando... Por que nós fomos colocados ali? Né? Por que nós estamos lá com aquela família, com aqueles filhos, com aquelas pessoas, e sabendo que nós temos tantos atritos, tantos desafios junto a essas pessoas? Que de um lado nós amamos elas, e de um outro às vezes dá um sentimento que dá vontade assim, o inverso. Mas por quê? Exatamente. Né? Porque se nós, digamos assim, nós nos abalamos, é porque nós sentimos alguma coisa por aquela pessoa. Se nós vemos, né, ou a nossa esposa com outra pessoa, ou se nós vemos uma pessoa que a gente não conhece, vamos dizer, com outra pessoa, a gente não sente nada. Agora, se eu vejo alguém que eu gosto com outra pessoa e tenho medo que perca ela, eu vou me abalar. Mas por quê? Porque existe um sentimento. Então é exatamente dentro das nossas famílias, é exatamente dentro do círculo pequeno, familiar, onde que nós vamos exercitar o amor. Por quê? Porque ele não é que ele se mascara, ele se mostra de formas bem fortes, né? Ou realmente tu vive ele compreendendo, aceitando, perdoando, naquele aspecto bonito que Paulo fala a carta dos Coríntios, ou tu te rebela e tu te revolta. Porque aqueles que se separam hoje, eles não se amaram quando casaram? Em tese, sim. Sim, mas por atrações, que houve a separação? Por sensações, né? Houve a separação porque não houve, digamos assim, isso de uma forma genérica, né? Não houve um cultuar, não houve um... O exercício do amor. É um exercício do amor. E aí foi que afastou. Por quê? Porque se nós fôssemos investindo no próprio amor, na questão virtude, nunca nos separaríamos. Né? Com certeza. Então, daquela pergunta que eu fiz primeiro, né? Quantas pessoas você envolve com os seus sentimentos? Não é envolver de domínio, de, né? Mas assim, aquelas pessoas que às vezes não se sentem amadas, que são frustradas, que ninguém gosta de mim, que as minhas amizades não dão certo, que os meus relacionamentos não dão certo, que não sei o quê, né? Se sentem assim, com certeza está faltando aí o exercício do amor verdadeiro, altruísta, sem esperar nada em troca. Fazendo, sendo alegres por fazer, que esse é o grande sentimento do amor, né? Se ele é ao contrário do egoísmo, o egoísmo a gente pensa pra gente, o amor a gente pensa pros outros. Se a gente faz algo pros outros e é alegre com os outros, tá de bem com os outros, promove o bem-estar dos outros em si, nós não jamais vamos nos decepcionar com os outros, porque os outros são instrumentos de nós fazermos o bem. Então não há frustração e sim há alegria. Esse é o grande segredo do amor. Então, se nós nos sentimos mal, é porque ainda não exercitamos o amor verdadeiro. É porque as pessoas por aí, todas são carentes e necessitadas. Né? Mas não é de chegar lá e dizer, olha, eu te amo. Não, fazer o trabalho, se comportar, ser de forma diferente, vamos dizer assim, fazendo com que as pessoas gostem da gente, né? Por aquilo que a gente é, simplesmente. É porque na maioria das vezes a nossa incompreensão ela é tão grande que quando nós temos um desafio pela frente, quando nós temos uma doença pela frente, quando temos uma perda pela frente, o que a gente faz? A gente se rebela a um Deus que é puro amor. A gente se revolta. Quando que na realidade nós deveríamos sim agradecer essas oportunidades que a gente tem. Então também nós olhamos a vida de uma forma egoísta. Também nós olhamos a vida como só para o nosso umbigo. Porque, eu perdi uma pessoa que eu amava. Tudo bem, por trás desta perda, se há um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, o que Ele quer de cada um de nós? Será que não é um amor ainda maior? Um exercício ainda maior? E na maioria das vezes nós fizemos o quê? O contrário. Nos fechamos, nos endurecemos. Quantas pessoas deixam de viver por perdas? Mães que perdem um filho e têm mais 5, 6, e aí perderam toda a beleza da vida porque realmente elas, digamos assim, foi tirado uma parte da vida delas. Será que isso era amor? Ou era apego, dependência emocional? Exatamente, então por isso que o amor é uma coisa muito grande e que nós estamos distantes. E que nessa carta de Paulo aos Coríntios, até vou ler só uma partezinha, né? Que ele diz assim, ó, o amor é paciente, é doce e benfazejo, não é invejoso, não é temerário e precipitado, não se enche de orgulho, não desdenha, não procura os seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Por isso é que aquele que ama, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Nós amamos? E aí, eu abri aqui o livro dos Espíritos e caiu bem aonde que fala das guerras, né? E nós vamos transferir essas guerras das humanidades para as guerras pessoais nossas, e nós não vamos entender por que há tantos conflitos, né? Ó, qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Então agora vamos pensar assim, qual é a causa dos nossos conflitos com as pessoas? Discussões, as separações, o que que é a causa? predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, ou seja, satisfação dos nossos desejos, das nossas paixões. Porque então, se houvesse o amor que nós estamos falando agora, né, a predominância desse sentimento, não haveria os conflitos. Aqui nós vamos analisar quantas pessoas, aquela pessoa falou mal de mim, aí começa um conflito enorme. Primeiro aquela que falou mal, né, que é um problema, né, mas falar mal todos nós falamos na realidade, né? Então deveríamos entender que os outros também falam mal da gente, e por razões óbvias, né? Mas nós vamos criando conflitos, não vamos assumindo isso, ou seja, vamos vivendo a predominância do nosso egoísmo, da satisfação das nossas paixões. Eu não, ninguém pode falar mal de mim, porque eu sou perfeito. Se eu era, de vez em quando, é porque todo mundo era, mas eu não posso, ninguém pode falar nada. E depois é um jogo de interesses também, até que aquela pessoa satisfaz os meus interesses, tranquilo. Agora, a partir do momento que ela começa a me questionar, a partir do momento em que eu tenho que me adaptar, me negando um pouco a mim mesmo em prol a essas pessoas que convivem comigo, filhos, esposa, família, assim por diante, eu já não tenho mais muito interesse, porque eu tenho que mudar. Então, e como o mundo hoje, ele é largo, digamos assim, nas propostas, o que que acontece? As pessoas acham que, bah, então eu vou largar tudo, vou arrumar outra pessoa que encaixe bem bonitinho comigo, no começo, né? E vai dar tudo certo. Com certeza, vai dar tudo certo um tempinho, porque depois os egos se manifestam de novo, aquela pessoa vai ser a mesma e os problemas, eles continuarão os mesmos. Eu vou contar uma experiência, né, vivida por mim, né? Isso há uns anos atrás, né? Ri da atitude de uma pessoa, né? Uma atitude de trabalho, né? Uma decisão que ela tomou que eu achei, assim, né, muito engraçada. Pelo tipo de decisão tomada, e ri. E as pessoas foram falar para essa pessoa, né, que eu tinha rido, e ela passou a virar a cara e não me olhar mais na cara, né? Se eu estivesse na calçada com outra pessoa, ela cumprimentava a outra de propósito para dizer que não me cumprimentava mais, né? E passou anos assim, né? Eu digo, uma hora dessa eu vou falar que eu tentei olhar, cumprimentar, não tinha jeito, né? Aí fui, essa semana, né, apareceu a oportunidade, digo, para, deixa pra lá esse troço aí, né? E a pessoa, falei, dei o exemplo, né? Essas atitudes de nem cumprimentar, né? Eu não te conheço. Eu digo, mas sim, daí, se não me conhece, pode cumprimentar? É obrigado a fazer, vamos dizer assim, o disparate de cumprimentar só o outro para dizer que não me cumprimenta? E a pessoa resistiu, assim, ainda não se soltou, mesmo eu indo falar, né? Então, eu fiquei pensando, como é que nós queremos viver bem e ser felizes com esse tipo de atitude? Nós somos cheios de defeitos, falamos mal, ridicularizamos os outros, tudo isso nós fazemos todos. Mas os outros não podem fazer nada de nós e nós ficamos magoados e fazemos questão de ficar anos demonstrando que não te cumprimento, tu tá fora. É isso tudo, se prende, né? Se fixa naquele ponto que nós falamos do ego, né? Do ego. Quantas vezes nós não falamos aqui que Deus não perdoa, né? Deus não perdoa porque ele não se ofende. Então, digamos, cada um de nós, às vezes, nós guardamos essas ofensas e, digamos assim, lustramos essa ofensa todo dia, para que cada dia ela fique maior, né? E aí, quando nós encontramos de novo com aquela pessoa, a gente faz questão de dizer, ó, faz 30 anos que eu estou guardando, né, essa pequena ofensa que tu me disse naquele dia, naquela hora, naquele momento, e tu é o culpado de tudo isso. E o pior, que ainda se acham cheios de razões. Mas, claro, porque a gente vai alimentando, né? A gente alimenta isso, todos nós, mas no nosso ego, no nosso orgulho, né, sendo dono da razão. Agora, a partir do momento em que nós nos amamos, em que nós nos aceitamos, em que nós, digamos assim, até nos situamos, né, no tempo, no espaço, na situação em que a gente se encontra e tal, eles podem dizer de nós o que querem, podem rir de nós do que querem, que realmente tu não vai te abalar, porque tu tem dentro de ti, digamos assim, aquele pequeno, como dizia no texto, né, aquela luz verdadeira que te ilumina, e que tu tem que te alimentar com ela. Então, as coisas que vêm de fora, Claro que às vezes tu ouve uma pessoa te dizer tal coisa, tu te abala. Agora, isso não deve repercutir no teu coração. Não deve, digamos assim, tu cultuar essas coisas, viver como tu próprio colocaste, anos isso. Uma coisa tão ridícula, né? Digamos, para ti, mas para ela foi muito importante, digamos, entende? Sim. Mas o erro está em, vamos imaginar o coração como se fosse uma sala, um lugar. Então o erro está em usarmos uma coisa tão linda e sagrada que é o coração, que ele pode potencializar um monte de coisas bonitas. Vamos guardar lá trastes, roupa velha, entendeu? Coisas estragadas, e vai fazer o quê? Só vai amontoar e só vai piorar. E vai fazer o quê? É como nós mesmos dizíamos. Aquela pessoa que odeia ou sente raiva, seria o mesmo que tu tomar o veneno e querer que o outro morra. Pois é. O resultado negativo é tudo teu, porque tu tá guardando dentro da tua sala, dentro do teu quarto, que é o teu coração, coisas velhas, estragadas, né? Digamos assim, que vão só prejudicar ainda mais a situação. Imaginem a situação de Deus, diante de tanta mediocridade nossa, nos dando isso que vai dizer nessa mensagem agora, todos os dias, para aqueles que amam e para aqueles que ficam com as picuinhas que nós falamos agora. Imagine. Imagine que você tem uma conta corrente e a cada manhã você acorda com um saldo de R$86.400. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites, seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você irá gastar cada centavo, é claro. Todos nós somos clientes desse banco de que estamos falando. O nome dele é Tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um de nós 86.400 segundos. Todas as noites, o saldo é debitado como perda e não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs, sua conta é inicializada e todas as noites, as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar, vivendo no presente, o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor para a sua vida. Na felicidade, na saúde, em pensamentos positivos e no sucesso. Agora não perca tempo. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que não se dedicou como devia aos estudos e vai ter que começar tudo de novo, desde o início. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu bebê de forma prematura. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte para um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados e enamorados que estão impacientes para o momento do próximo encontro. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um avião e deixou de participar de uma importante e decisiva reunião. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte para uma pessoa que conseguiu evitar um grave acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte para um atleta que ganhou uma medalha de ouro em uma Olimpíada. Valorize cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo da sua vida. E, se possível, gaste todo o seu saldo diário com alguém especial. Lembre-se que o tempo não espera por ninguém. O ontem é história, o amanhã é mistério. O hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Vejam só então, né? Cada um de nós tem essa bela conta bancária todas as manhãs. E nós ficamos gastando os nossos segundos e minutos, e às vezes horas, e às vezes dia, né? Para alimentar aquelas picuinhas que nós estávamos falando. Que ridículo, né, minha gente? Então, eu sempre digo às pessoas, até riem às vezes ficam meio chocadas, né? Como a gente às vezes tem que se olhar no espelho e dizer, mas tá na hora de eu criar vergonha, né? Porque realmente nós vamos dando importância a coisas tão mesquinhas que as crianças, né, que a gente acha que fazem bastante coisas ridículas, nem elas às vezes fazem tamanhas barbaridades que nós adultos fazemos, né? Infelizmente. Mas o importante nisso tudo, que até vale assim para cada um de nós de alerta, né? O próprio Jesus diz que não tem como servirmos a dois senhores, ou amamos a um, né? ou odiamos o outro. Então, nesses nossos descuidos, nesses nossos, não vai acontecer nada, não tem problema nenhum, quando nós notamos, nós vamos sendo, digamos assim, arrastados. É bem assim, né? Quando notamos, nós vamos sendo, digamos assim, as coisas elas se tornam normal dentro de nós. A partir do momento em que eu vivo a mentira, que eu aplico a mentira, que eu me posiciono na mentira, ela passa a ser verdade para mim. Agora, a partir do momento em que eu não me posiciono, a partir do momento em que eu não tenho uma atitude, digamos assim, madura, né, em relação ao que a vida me pede hoje, realmente fica difícil. Por isso que na casa espírita, e eu realmente falo muito disso, a questão da própria mentira, eu acredito assim, que o cara, a pessoa que ainda hoje mente, digamos, né, é uma pessoa ainda que não entendeu, uma pessoa ainda que não se gosta, é uma pessoa que não compreendeu o chamado que a vida está fazendo para ele nos dias de hoje. Porque se nós estudarmos um pouquinho, não precisa estudar muito, a gente vai ver que se tu mente, a primeira pessoa que vai pagar por tudo isso é a própria pessoa que faz a mentira. E que não existem, digamos assim, quem tu enganar a não ser a ti próprio. Então, por isso que nós colocamos dessa maneira, da maneira assim, de vermos a vida com maioridade, mas também seguirmos aquele preceito que o próprio Jesus nos diz, né, que todo o sacrifício é agradável ao Senhor. Ou seja, a vida pede a cada um de nós a oração e a vigilância. A vida pede a cada um de nós que a gente faça dentro das nossas casas o quê? O perdão, o evangelho, a paciência, que são coisas difíceis de serem vividas. Por quê? Como dizia Paulo, nós temos que matar o homem velho, né, instintivo, materialista, para que renasça de dentro de cada um de nós um homem novo, virtuoso, amoroso, que acredita no seu potencial. Então essa transformação de vida e morte, matar um e renascer o outro, é uma coisa tão custosa que se nós não estamos bem antenados, se nós não estamos bem alimentados na questão das nossas leituras, na questão da nossa oração, meditação, atitude, com certeza quando nós acordarmos, né, estaremos sendo relevados de roldão e a gente vai dizer, bah, mas eu nem notei, né? E quando tu notou, tu desceu o despenhadeiro abaixo, junto com a boiada, mas por quê? Porque tu não quis te separar, tu não quis. E vejam só que todas as grandes personalidades nos indicam esse tipo de atitude, né? E nós trouxemos aqui para o nosso programa, porque falamos na quinta-feira sobre o Frei Salvador lá na Casa Espírita, né? E mensagens que recebemos na Casa Espírita, para aqueles que acreditam que ele se comunica lá ou não, olhe o conteúdo das mensagens e veja agora, né? Pode ver agora se é de uma personalidade importante como foi o Frei Salvador, né? Pelo seu exemplo, pelo seu trabalho. Olhem só o que ele diz. Isso aqui foi recebido em 2003. Né? Tenhamos os pés firmes, impregnados de amor e compaixão. Será que o Frei Salvador diria para nós que deveríamos ter os pés alimentados, né, firmes no amor e na compaixão? Que a vida possa nos levar ao perdão e à compreensão. Será que o Frei Salvador nos diria que deveríamos levar a vida, né, desejando que a nossa vida seja do amor e da compreensão? que a cada passo dado nos exalta em humildade, sabedoria e compreensão. Olha o que o Salvador ressalta. Interessante, né? Por que ele se prende nos pés? Né? Por que ele se prende nos pés? Porque todas as obras na matéria, no mundo, elas nascem, né, em nós nos centrando no próprio mundo. Então, tenho os pés firmes, quer dizer, pô, tu tem que estar centrado naquilo que tu vai fazer, tu tem que saber o que tu vai fazer, e qualquer coisa que a gente for fazer, nós temos que estar com os pés no chão, né? Ou seja, no auxílio, na paciência, na caridade, eu tenho que ter certeza naquilo que eu vou fazer. Então, eu tenho que estar de pé, postado. Que a empatia seja o nosso alicerce. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando do amor, a empatia se dar bem, estar ligado, ser franco, né? Que possamos nos colocar no lugar do outro e compreendermos que a sua compreensão da jornada assim se faz e que a cada um é dado o discernimento e o livre-arbítrio e que nos tornamos responsáveis sempre por nossos atos. Ou seja, colocando que cada um tem o seu nível de evolução, que cada um tem o seu nível de discernimento e que cada um tem o seu livre-arbítrio e que cada um tem que ser responsável por aquilo que faz e decide. Aproveitemos esse instante, irmãos, para nos amarmos uns aos outros e, acima de tudo, para nos perdoarmos uns aos outros. Será que Frei Salvador diria isso? Isso ele falou dentro de uma casa espírita. Interessante também, né? É. Ou seja, que essa proposta, ela é levada, ela foi levada e ela é vivida entre nós, lá também. Então, o perdão tem que existir em todos os níveis e não, às vezes, né, lá fora. Que a compaixão seja a chave mestra que abra o coração. Fé, luz e coragem. Ou seja, para aqueles que às vezes têm dúvida, né, que na casa espírita tem as mensagens do Evangelho, está aqui, né, o Frei Salvador reafirmando tudo aquilo que é o Evangelho. Essa é uma pequena mensagem que foi passada, né, e que demonstra claramente a necessidade, né, da aplicação evangélica em todos os nossos momentos, né? E antes que nós leiamos outra mensagem aqui do Frei Salvador, vamos para uma música, né, que fala de amor, né? Estou enamorado. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Estávamos rindo aqui primeiro, eu admiro, né, que havia escolhido essa música e aí abrimos o Evangelho, caiu sobre o amor hoje, né? E nada melhor do que essa belíssima música, Estou Enamorado, né? E fora que as mensagens que nós tínhamos separado realmente são do nosso mentor e ele destila, nós poderíamos assim dizer, um amor em forma de virtude, porque ele nos convida, né, a essa beleza que eu acredito, admiro. Eu acredito que uma das maiores virtudes que a gente tem que desenvolver nesses nossos dias seja a compaixão. O que é a compaixão? É a aceitação do nosso irmão no nível em que ele está. Mas veja bem, a partir do momento em que tu tem compaixão por aquela pessoa, tu não te anula como pessoa. Entende? Tu compreende ele no nível dele e tu ajuda ele no seu nível evolutivo. Muitas vezes o que a gente faz? A gente, nesse mundo antagônico, a gente vê lá a violência, vê aquele que age de uma forma violenta, mas o que a gente faz? Julga, condena, expõe. Compaixão não é isso. Compaixão é colocar ele no lugar dele e compreender ele como ele é. E nós, no momento que estamos, poder auxiliá-lo naquilo que a gente pode. Então, nos nossos tempos, é um sentimento grandioso que merece assim a atenção, né, de todos nós em compreendermos as pessoas como elas são. E outra coisa é trabalho. Oh, e olha aqui a outra mensagem do Frei Salvador aqui, né? Que o cansaço não seja empecilho para chegar ao topo íngreme da montanha. Que nossos pés, não falando em pés, né? Sim. Sejam leves apesar dos ferimentos da subida. Que a esperança seja a chave para se abrir a porta da fé. Que o amor recaia sobre nós pelo polir de nossos sentimentos e instintos. Veja uma mensagem que... interessante como fecha, né? Com a nossa mensagem do Evangelho, vemos, né? Tu trouxeste essa mensagem. Hoje abrimos a casa do Evangelho e casou exatamente aqui sentimentos, no sentimentos, né? E vem e fala dos sentimentos e dos instintos. Ou seja, ele releia. Polir nossos sentimentos e instintos. Ou seja, amadurecermos, né? Cada vez mais. O Frei Salvador, então, dizendo isso na Casa Espírita em 2003, na nossa Casa Espírita Divina Luz. Para se renascer, é preciso que se morra. Aquilo que tu leste, né, de Paulo de Tarso. Paulo. E a cada passo dado, se faz uma nova conquista. Porque em nós, dentro de nós, se fazem as mudanças. Vejam só, frisando que as mudanças é dentro de nós. Porque pequenas e insignificantes que pareçam, essas mudanças vão nos conduzindo pouco a pouco ao topo. Ou seja, ele também é consciente, Frei Salvador, que as mudanças não se dão de uma hora para outra. Agora encontrei Jesus, agora eu tô salvo, né? Não resolve nada, é trabalho, mudança aos poucos para chegar lá. Lá estão os nossos ancestrais a nos esperar e eles acreditam em nós, porque sabem que é possível chegar. Que é possível ficar, porque chegaram e ficaram e estão de braços abertos a nos esperar. Não tem pressa, não tem tempo, somente a espera e a certeza. Porque este é o propósito, que a luz guie os vossos passos e que o caminho seja o amor, mas que a razão vos guie porque o coração precisa de amparo para que a fé seja raciocinada e não seja cega. Que só saiba porque quer chegar, porque se decidiu partir em busca da conquista do cume da montanha. Vejam só, com amor, inspiração e com fé. Olhem só o que ele frisa bem aqui, Frei Salvador, né? Mas que a razão vos guie, porque o coração precisa de amparo para que a fé seja raciocinada e não seja cega. Porque a fé cega, minha gente, a fé cega dura muito pouco. Vem um temporal e nós achamos que Deus se voltou contra nós. Né? Vem a perda de uma pessoa amada e nós achamos que Deus se voltou contra nós. Vem uma doença e nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Vem um acidente e nós achamos, né, que nós somos os azarados, que não merecemos nada. Isto é porque vivemos na fé cega, na fé que não crê que Deus é sobre tudo, que Deus sabe de tudo, que Deus está em tudo, em todas as partes, que Deus quer o melhor de nós, mas que nós temos que estar conscientes que muitas vezes esses sofrimentos, essas dores, são necessários para a nossa evolução. Pouco a pouco, como dizia aqui o Frei Salvador. Então, o Frei Salvador, nossa, é uma grande alma, né, que deu um grande exemplo aqui em Flores da Cunha, né, que temos até a Romaria. E vamos parar para pensar nessa mensagem realmente, né, de não termos mais essas fés cegas, né, que acham que porque a gente realmente resolveu assumir Jesus no coração, então está salvo. E dentro desse quadro, com certeza, vem aquela parte: fé sem obras é morta. É interessante que nisso tudo nós temos sempre essas luzes a nos iluminar, como é o caso, né, da vida desse nosso grande irmão, como é o caso dessas palavras que ele, digamos assim, delimita, né, a nós como forma de seguirmos esse caminho, como forma de nos doarmos ao trabalho, de nos doarmos ao exercício do amor, que nada mais é a virtude manifestada a todos aqueles que nos cercam. Com certeza, todas aquelas pessoas, né, e até na promessa do próprio Jesus, que onde estão lá um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei junto deles. Esses nossos grandes irmãos que estão hoje na espiritualidade estão ao nosso lado, estão nos ouvindo, estão nos atendendo, estão nos amparando. Só depende de cada um de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu exemplo. Eu achei também interessante nessa passagem quando ele diz assim, Ademir, que lá estão no cume da montanha, né? Lá estão os nossos ancestrais a nos esperar, e eles acreditam em nós porque sabem que é possível chegar, que é possível ficar, porque chegaram e ficaram e estão de braços abertos a nos esperar. Ou seja, é um legado, é toda aquela coisa boa e positiva que os nossos pais transmitiram a cada um de nós, e que hoje nós temos o compromisso de manifestá-lo. Um grande abraço a todos, que realmente essa força do amor nos dê a coragem de nós compreendermos, amarmos, ou seja, termos compaixão. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado, meio-dia, às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM no próximo sábado, das 12 às 13 horas. Bom final de semana.